coração. Fecho os olhos pra pensar em você, só por hoje até o dia amanhecer. E pra onde a gente vai? Eu não sei. Eu não sei. Deixa eu pensar. Fecho os olhos pra pensar em você, só por hoje até o dia amanhecer. E pra onde a gente vai? Eu não sei. Eu não sei. Porque meus pensamentos estão todos perdidos quando estou distante e não sorrindo. Pensando longe, refletindo na lembrança. Se passa ano e eu vivo na esperança. Não quero deixar o tempo dizer que vai me abraçar, dizer que meus pensamentos, minha lembrança vai congelar. Deixa eu pensar, olhar pro céu, uma homenagem com meu nome dentro do seu anel. Não sei se isso vai virar importância, mas vai incomodar o sentimento e a lembrança. E as lágrimas viram vitória da solidão. Conseguiu novamente escurecer sua visão. Deixa eu pensar, fechar os olhos por você, só por hoje até o dia amanhecer. O céu clareou o pensamento em você, enrolado no blunt, acendo e vejo o sol nascer. Deixa eu pensar. Fecho os olhos pra pensar em você, só por hoje até o dia amanhecer. E pra onde a gente vai? Eu não sei. Eu não sei. Preciso encontrar um pensamento bom. Aonde a gente vai, a gente segue o som. Fecha os olhos, abro a mente, ouço o grito. Em paz eu ressuscito, vem me encontrar. Pensando a mãe, pensando o pai. Choro de mudança, guerreiro na fé não cai. O mal que te atrai nunca sai do pensamento. Aonde a gente vai, sem dor e sofrimento. Luto, pulso, ajudo e busco até ficar forte todo músculo. Todo sangue ainda pulso, levanto a voz pra matar todos de susto. Sei que não me sinto tão bem, mas é cedo, eu tô no lucro. Pensei que a vida é difícil, graças a Deus longe do vício. Vou me vencer, sim, me proteger. É só o início do fim do precipício. Deve ser por isso que ninguém me vê chorar. Tô forte, cansei de ser nóia. Meu coração não é alfinete, brinquedo nem joia. Meu presente tem sido um cavalo de Troia. Deus ilumine aquele que me apoia. Lá fora o mundo me ignora. Sem morrer, nego, e nem ficar com a sobra. Então cante amor, eu canto ódio. Assim eu abro os olhos. Foi a recém ouvindo um som do notório. Deixa eu pensar. Fecho os olhos pra pensar em você, só por hoje até o dia amanhecer. E pra onde a gente vai? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, mas prometo que vou te fazer sorrir. O endereço do destino é esse mesmo aqui. Nós dois, depois de dois garrafão de vinho, já abriu o terceiro pra abrir os caminhos. Abriu a mente, abriu os pensamentos. Não é primeiro de abril, então meu bem, tá valendo, é sério mesmo. Faça chuva, sol sereno, tô te querendo. Tipo vício beck acendo, mas no momento apenas sou um elemento. Te compondo com todo meu argumento. faça silêncio. Enquanto isso, então eu penso: pra onde a gente vai, não sei. O que é o vento? Escutei e fui pra rua, ouvi a voz do gueto, quem canta. O grito se faz forte, talvez tu tenha sorte. Não me leve, veste, investe. Quem consegue é duas da manhã e eu tô de fé. Quebre o muro, então assim assista. Revolução enquanto tudo tava escrito, eu escrevi. A magia vivi em quem sabe sonha. Meu céu é minha casa, mas eu já te vi lá. E quem vai vencer chegar mais alto, tão poderoso como Zion. Guia minha mente forte, meus braços estão cansados, mas não pararam, não ajudaram. Quem foi tão fraco, me dê a mão, eles nos mataram. Mas eu renasço a cada rima, minha família é sangue, rua, esquina. Deixa eu pensar, fecho os olhos pra pensar em você. Só por hoje até o dia amanhecer. E pra onde a gente vai?